Eu quero. Eu quero. Quando o amor Jesus demonstrou, quanto amor Jesus demonstrou, a sua morada deixou eternamente céu. A sua morada deixou eternamente céu. O homem viveu a verdade de Deus, declarou. O homem viveu a verdade de Deus, declarou. O já doente ele curou, a todos Jesus consolou. Os doentes ele curou, todos Jesus consolou. Foi bondoso, real. Foi bondoso, real. E sincero falou, falou com amor. E sincero falou com amor. E sincero falou com amor. Eu quero ajudar, nos deu é um escravo fiel, forneceu, é prazer ao pregar, tão classe apoiar, leva a mensagem de Deus. Dei a mão a quem precisar, procurei. Dei a mão a quem precisar, procurei. A Jesus imitar, a Jesus imitar. Quando nosso amor, quando nosso amor completo, desamo também é o que é completo, desamo também é o que.